comment t'as pas happy? Viens arriver happy. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na mente, de todos é melhor. Família gueto na fita, só louco interado na barca. Na trança sonora pesada, se liga meu chapa. É gueto, favela quebrada, fudido sinistra. Aparecida, Goiânia, caneta, danado. Padrão formado de peso, daquele jeito. Malandro nativo na rima, com sangue no outro. Entrava na fala, língua não para, maluco ligado. Não brinca na mira, dou tira na noite, aniquila aqui o delito é pesado. Através das palavras, vazão do gueto que ataca sua mente. Acerta seus subconscientes, quer fugir, nem dente. Ideia forte, tipo corrente, agora me tem. Docente, competente, aí presidente, clima é quente. Então, não seja logo, cuidado com o bonde. Fique ligado, desvio da morte, com suas falas, quer sair nas ruas da periferia, já vem com colete, a prova de balas. Comunidade revoltada declarando guerra. Raiz do gueto, fazendo o clima sem medo, fazendo você sentir na pele a revolta que prevalece. Aqui só tem maloqueiro no sapatinho ou dois na sua cola. Então segura engomadinho. É só voltar pra F. Fies a rima é rap. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na mente, de todos é melhor. É só voltar pra F. Fies a rima é rap. Essa função centro-oeste. No rap, humilde, na mente, de todos é melhor. Mais um guerreiro da família gueto. Sou mais um suspeito, peço respeito. Do branco pro preto, ligeiro. A tudo quanto é tipo de parada errada. Tipo bico da quebrada, não quer mais saber de nada. Tirando os moleque da quebra de tempo. No veneno, sofrimento, lamento. Detento, vai ficar pequeno. Domina a mente, inspirado na batida. Levando a mensagem pros manos, só vou roubar linha na rima. É só elite, foi tipo um convite. Eu fui no apetite, fiz o meu revite. Ficou de boa, né, Joe? Daquele modelo, leva da quebrada embaçada. Se liga na rima, sujeito, e não tem jeito. O nosso clã se fortalece. Vê se não se esquece, esse é pra quem merece. Os moleque, trinca. O gangsta, trinca. Família gueto, trinca. Se liga na rima. É só voltar pra F. Fies a rima é rap. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na mente, de todos é melhor. É só voltar pra F. Fies a rima é rap. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na mente, de todos é melhor. É só voltar pra F. Vê se não esquece. Do bom som de drão, direto da periferia. Do gueto, do beco ligeiro, maloca saindo da toca. Plantando somente a função da união. Ladrão, a ver de tudo conseguindo. O olho separado de rima no clima, deixando inimigo no chão. Então, preste atenção, doidão. Somente um brinde pros guerreiros, aqui é revolução. Na disposição, se passa em compaixão. Fazendo o tormento no momento, a todo tempo no relento. Sou detento violento da centro-oeste. Chegando pro arrebento, vai vendo veneno, botando pra F. Moleque ligeiro no teste, bem louco, mais doido. Igual a viagem do Beto, tô grito, rap que veste. Maluco na festa, emante rap que der e vier. Né, Joe, brigando na rima, a chapa já febre sucede. Sem falsidade, dos quatro cantos da cidade. Prevalece a humildade do combate. Sou maloqueiro de cola na grade, chegando nativo na fita. Fazendo uma zica nos verbos, nos versos, roubando, atendo, oprimindo. Sistema, atitude, virtude, problema no esquema. Se liga, não sou de função de bandido. Que toma de assalto, sistema auditivo. Maluco pirado no ato do fato, fazendo arregaço. Calibre pesada, pontada, apertado, sacado, forçado, puxado. No rumo da sua cabeça, nem quando boa sorte na frente da bala ligeira da Glock. Que mata, detona no bote, cê sofre, se fode. Recebe o seu truco, boy, no esgoto, que fita. Playboy, perdendo pescoço de forma esquisita. Por causa do BMW, nariz empinado, meu peito estufado. Achando que é homem de aço, agora segura comigo. Não cola, censura no grito de luta. Na hora da guerra, no tiro certeiro, fiéis da rima. É família gueto. Voltar pra F. Fies a rima é rap. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na mente, de todos é melhor. É só voltar pra F. Fies a rima é rap. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na mente, de todos é melhor. Rap nacional não é perecível. É pipoco sonoro que penetra pelos seus ouvidos. Vai, deixa comigo, vai. Que a ideia vai expandir em tudo quanto é morro, barraco. Cê vai ouvir e sentir uma mensagem insana pra refletir. Vamos aí, caminhando pelos atalhos sombrios. Madrugada com frio, sobe o morro, vai lá. Vê o que pega antes, tá confirmada a função com nossos semelhantes. E completa nosso clima aqui na ZO. Só tem favela, ó, vejam só, ó. Periferia central, um rapper da GO. Conduzido por Jah, meu senhor. Entre Brasília e Goiânia, a PS interior. Onde é quase impossível um rapper se destacar. Por falta de investimento complica mais caminhar. Querer chegar em algum lugar, só correria não basta. Sem gravadora nenhuma, sem ninguém pra te apoiar. Sem produção, sem condição, tirando pão pra se manter na ação. Manter o rap vivo, MC Pascomu. Da SZ ao morro, do cachimbo, liga tru. ZNZLZO, Zona Sul. Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte e Leste. Se liga na junção mais louca do rap. Bamba MZ domina a mente. Revolução e gatilho da mente batendo de frente com os filhos da puta que não entende ou sente a mensagem que o rap tá trazendo pros moleque. Gangsta rap é a febre que invade a sede de Goiás, de Brasília, do país, do mundo. Isso é rap do Cerrado pra fuder com tudo. Até um poder judiciário treme quando escuta. Playboy se borra todo e chama as viatura. As tchutchuca, vixe, tem medo das minas que usa toca, calça larga e domina a rima. Então eu deixo o meu recado pros filhos da puta retratados, delegados, promotores, juízes, advogados. Sai da reta que agora é nós, família gueto tá na barra. E vamos voltar pra F com rimas pesadas. É só voltar pra F. O F. Fies, a rima é rap. O F. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na BD, de todos semelhantes. É só voltar pra F. O F. Fies, a rima é rap. O F. É só função centro-oeste. No rap, humilde, na BD.